A Comissão Executiva da Liga diz não ter jurisdição para declarar a falsidade ou não do documento, ou mesmo capacidade para verificar a prática de infrações criminais ou profissionais. Daí ter enviado o processo disciplinar, que remonta a outubro do ano passado, para o Ministério Público. O organismo que tutela o futebol profissional também vai apresentar queixa junto da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas contra Carlos Alberto Marques Santos, um revisor que se encontra incontactável. A declaração de cumprimento salarial relativa a 2008-2009 foi posta em causa depois de uma denúncia feita pelo ex-jogador Igor, que alegava uma dívida de 2.500 euros, entretanto já liquidada. A situação só deve ficar concluída dentro de alguns meses, por isso, a nível desportivo, não se prevêem mudanças no decorrer da presente temporada. Na Taça da Liga, decorre hoje a segunda jornada da segunda fase de grupos da prova. Vamos aos resultados já conhecidos. No grupo A, Estoril e Leixões empataram a uma bola, gols de Tiago Conceição e Tiago Sintra. No grupo B, um gol solitário de Mércio foi suficiente para o Trofense derrotar o líder do campeonato, o Sporting Braga, por 1-0. No grupo C, Rio Ave 1, Nacional 1, gols de Edgar e João Tomás. Académica Porto, União de Leiria Sporting e Vitória Guimarães Benfica são as partidas que se vão disputar ainda hoje. O Benfica pretende contratar Bordachov. Bordachov e não Gorbachov. Responsáveis da Luz estão em negociações com o Bate Borisov para contratar o defesa esquerdo. O diretor de comunicação do Bate, Andrei Vashevich, confirmou em declarações à Rádio Renascença que o Benfica está interessado no jogador bielorrusso. Os dois clubes já se encontram em negociações e os encarnados pretendem o Internacional até a final da época por empréstimo. Nenhuma decisão está tomada neste momento. Em definitivo, e os dois clubes estão em negociações, disse Andrei Vashevich. Bordachov tem 23 anos e ingressou em 2009 no Bate Borisov, depois de 4 anos consecutivos ao serviço do também emblema local Ripo de Minsk. A Federação Portuguesa de Futebol divulgou na segunda-feira o calendário das partidas agendadas para o próximo dia 20 dos oitavos de final da Taça de Portugal. O Desportivo Chaves Beira-Mar foi o único encontro adiado, vai ter lugar 4 dias depois. Os jogos Rio Ave Guimarães, Belenenses Porto e Sporting Mafra vão ter transmissão televisiva. Fica então assim definido o programa. Quarta-feira, dia 20, Camacha Pinhal Novense às 15 horas, Nacional Passos Ferreira e Aliados Lordil Naval às 16, Rio Ave Guimarães às 19, Friamundo Braga 19:30, Belenenses Porto 20:45, Sporting Mafra às 21. Para então, domingo dia 24, ficou o Chaves Beira-Mar para as 8:15 da noite. A Federação Internacional de História e Estatística do Futebol elegeu Xavi como o melhor jogador do mundo. Nem Cristiano Ronaldo, nem Lionel Messi, para a entidade o melhor do planeta, foi mesmo o médio espanhol do Barcelona. Os membros do organismo, constituído por elementos de 84 países, elegeram Xavi com 164 pontos contra os 143 conseguidos por Messi. O terceiro lugar foi para Kaká, que conseguiu 99. Quanto a Cristiano Ronaldo, surge apenas na sétima posição, com 41 pontos. Son Campbell está de regresso ao Arsenal. Veterano inglês volta assim a Londres. Aos 35 anos, Campbell estava sem clube e já fez um jogo com as reservas do Gunners, com vista a uma transferência permanente, segundo informa o clube. O defesa central, que foi 73 vezes internacional pela Inglaterra, tinha seguido Sven Gunnar Eriksson para o modesto Notts County, mas deixou o clube em setembro e estava desempregado desde então. O jogador alinhou no Arsenal entre 2001 e 2006, à altura em que saiu para o Portsmouth. Nota final no futebol para a Taça das Nações Africanas. Hoje fica completa a primeira jornada, com as partidas do Grupo D. E surpresa, já esta tarde, os Camarões de Samuel Eto'o perderam com o Gabão por 1-0. A esta hora decorre o Zâmbia-Tunísia. A Antena Web apresenta a espetacular radionovela A História da Cruz. Meu filho, onde estás? Aqui, meu pai. Junto de ti. Não te vejo. O dia escureceu. O dia escureceu. E os meus olhos também vão perdendo a luz. Quando virá o Filho de Deus? Se meu pai está a morrer, já não verá. A morte não o impedirá de ver o Filho de Deus. Quando? Quando dessas três sementes nascer uma árvore e dessa árvore for feita uma cruz. A História da Cruz é uma radionovela a não perder, com muito para aprender. Privado de espinhos e pedras agudas. Não dei por isso, pai. A piedade de Deus tornou leves os teus pés, para que te não ferisses. Mas comigo não podia haver piedade. Eu não a mereci. História da Cruz. Tu foste criado no arrependimento, à minha imagem e semelhança. Dorme em paz, pai. Dorme em paz. Às sextas-feiras, pelas 22 horas, em Tempo de Teatro. O jogo de preparação da Seleção Nacional de Futsal frente aos Sassueiros foi cancelado. Um apagão que surgiu em toda a zona circundante ao pavilhão em Carcavelos fez com que a partida não se realizasse. O desafio de preparação para o Europeu na Hungria ainda começou, mas não durou um minuto sequer, uma vez que as luzes do pavilhão logo se apagaram. Os jogadores de ambas as equipas ainda aguardaram cerca de meia hora, mas as condições não se alteraram. Portugal tem hoje mais um teste frente à Quinta dos Lombos antes de partir para a Hungria no domingo. Agora o Rally Dakar. Guelan Chicherri venceu a 11ª etapa entre Santiago, capital do Chile, e San Juan, na Argentina, enquanto o português Carlos Sousa foi décimo na especial de hoje. O melhor piloto nos carros mantém o 6º posto na geral, o melhor piloto português, a quase 4 horas do líder Carlos Sainz. O espanhol tem o Qatari Nasser Al-Attiyah cada vez mais perto, agora 4 minutos e 28 segundos. No terceiro posto da tabela continua o norte-americano Mark Miller. Miguel Barbosa, o segundo melhor luso, foi 13º na especial de hoje e manteve o 12º lugar na geral a mais de 6 horas de Sainz. Rui Machado está na segunda ronda de qualificação para o Open da Austrália. O tenista português conseguiu hoje eliminar o jogador da casa Bryden Klein em apenas 2 sets, parciais de 7-5 e 6-2. O próximo adversário de Machado é o norte-americano Alex Bogomolov Jr. No quadro feminino, Michel Brito vai jogar com Ekaterina Zelaevich, da Bielorrússia, enquanto que outra portuguesa, Neuza Silva, vai encontrar a grega Eleni Danilidou. No golfe, o Open da Madeira foi adiado para abril. A organização do Madeira Island Open em golfe anunciou hoje que a edição 2010 vai decorrer entre 8 e 11 de abril, em vez da habitual calendarização para finais de março. Em comunicado, os responsáveis afirmam que a alteração da data, para uma semana depois do Estoril Open, visa permitir a participação dos jogadores que costumam iniciar mais tarde a sua época em solo europeu. A 18ª edição do torneio vai ser o 15º do Circuito Europeu 2010 e conta para o ranking mundial e para a tabela europeia da Ryder Cup, mantendo o montante de 700 mil euros para prémios monetários. A organização indicou ainda que a prova se realiza pelo segundo ano consecutivo no percurso panorâmico do Porto Santo Golf, desenhado pelo espanhol Saveriano Ballesteros. O torneio de 2009 foi ganho pelo argentino Tano Goya, com 6 pancadas abaixo do par do campo. A Ferrari libertou Giancarlo Fisichella. O piloto italiano pode assim procurar uma equipa onde possa correr em 2010, em vez de se limitar a ser piloto de testes na escuderia. A garantia foi dada hoje por Stefano Domenicali, chefe da equipa transalpina. Se existir uma possibilidade de ele ser um dos pilotos titulares de uma equipa, certamente haverá possibilidade de sair. Esperamos que a situação esteja resolvida em breve, sobretudo para bem dele, disse Domenicali. Fisichella chegou à Ferrari na temporada passada, onde vai continuar por agora, para substituir Felipe Massa, após o acidente do brasileiro, e em 6 corridas, Fisichella somou apenas 8 pontos. Dos 26 lugares disponíveis na grelha para a próxima temporada, ainda existem 6 que estão por preencher. Barcelona pensa nos Jogos Olímpicos de Inverno 2022. A cidade espanhola, organizadora dos Jogos de Verão em 92, pretende apresentar uma candidatura à organização do evento, anunciou hoje Jordi Hereu, presidente da Câmara Local. Durante o anúncio, Hereu sublinhou que nenhuma razão técnica impede Barcelona de ser sede dos Jogos de Inverno. A cidade quer viver o sonho olímpico. Esta cidade acredita quando tem sonhos, frisou o édil espanhol. O presidente referiu que todas as disciplinas disputadas ao ar livre ficarão localizadas nas montanhas vizinhas dos Pirineus, enquanto que os esportes de pavilhão ficam na capital catalã. A mudança de filosofia do Comitê Olímpico Internacional, disse Arel, permite designar cidades mediterrâneas como Barcelona e permite tomar uma decisão como esta. Ele que deu ainda como bons exemplos os Jogos de Turim de 2006, bem como os Jogos de Vancouver, que se realizam este ano no Canadá. Foi a notícia que fechou a terceira edição de Desporto Antena. Voltamos no domingo à noite. Contamos consigo desse lado. Até lá!